Seção 36 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. Frei Francisco de Monte Alverne, de João Cardoso de Menezes e Souza. João Cardoso de Menezes e Souza, Barão de Paranapiacaba. São Paulo, Santos, 1827. Formado pela Escola de Direito de São Paulo, o Barão de Paranapiacaba exerceu primeiro o magistério secundário e advogou, sendo depois empregado de fazenda, se apresentando no lugar de diretor do contencioso. Representou Goiás na Câmara dos Deputados e era do Conselho do Imperador. Poeta inspirado, Paranapiacaba deu à publicidade a harpa gemedora. Escreveu ainda O Cristianismo, Cristo e o Socialismo, Teses de Colonização no Brasil, Camoneana Brasileira, etc., etc. Traduziu as fábulas de La Fontaine e o Juscelin de Lamartine e ainda outras composições do mesmo Vate francês. No Correio Mercantil, publicou um artigo sobre Monte Alverne e o Sermão da Glória. Paranapiacaba escreve com perfeito conhecimento da língua portuguesa, que lhe deve formosas páginas de prosa amena e de versos simples e melodiosos. Frei Francisco de Monte Alverne. Frei Francisco de Monte Alverne é um desses oráculos da Providência, enviados à terra para plantar a árvore da cruz sobre o terreno que o filósofo esterilizou. É ainda debaixo da impressão, causada pelo sermão desse venerando apóstolo e possuído de admiração pelo seu gênio transcendente, que traçamos estas linhas, com a destra trêmula da recente comoção. O gênio é como o sol deslumbrante que derrama um oceano de fulgores e esparge os germens da criação e os elementos da vida. Se Frei Francisco de Monte Alverne não é mais do que um reflexo do que foi, esse reflexo é ainda tão vivo que basta para iluminar todos os satélites que em torno deste astro gravitam. É que o gênio é uma centelha de potência criadora, cujo foco imortal é a mesma inteligência infinita, e o arcote que Deus colocou nas mãos daquele a quem concedeu em partilha esse fogo sagrado só deixa de aclarar os olhos do gênero humano quando se envolve nas nuvens da loucura ou na escuridão do sepulcro. O ilustre cenobita, encerrado no silêncio e na solidão de um mosteiro, concentrou o espírito nas contemplações místicas, saturou-se da ambrosia dos anjos, ouviu os ecos longínquos das harmonias das esferas, para traçar-nos hoje a história eloquente desse último episódio de sua vida poética, revelar-nos tesouros novos de sabedoria e erudição, erguer um padrão imorredouro à glória do crucificado e escrever seu nome numa das mais brilhantes páginas dos campeões do Evangelho. Assim o Alois e a Mirra, fechados por algum tempo em redoma de vidro e postos de repente em contato com o ar, embalsamam o ambiente com os efúvios de sua fragrância, até aí represos. Assim a lâmpada votiva, resguardada do vento pela mão da Virgem do Senhor, deslumbra subitamente os olhos do cristão, que penetra no adito do santuário envolto nas trevas da noite. As notas sublimes e arrebatadoras da música de Giannini repercutiam nas abóbadas douradas da capela imperial, e um mar de cabeças agitava-se no recinto do templo, estreito para a multidão, que regurgitava. Um sentimento de inquieta curiosidade desenhava-se nessas fisionomias variadas. Todos procuravam com os olhos o homem prestigioso, cuja voz emudecera, havia 18 anos, e agora, após o lapso de tão longo período, vinha acordar os ecos de um passado de recordações gloriosas. Ei-lo que se curva às plantas do prelado, beija o anel episcopal, saúda profundamente os augustos chefes do Estado e, conduzido por entre o povo, que com a respiração em ofego, guardava o silêncio da ansiedade e da admiração, surge na tribuna sagrada e oferece aos espectadores o seu venerando busto. Era o busto de Homero, animado pelo sopro da vida e pelo fogo celeste da inspiração. Seus olhos, privados de vista, brilham com um extraordinário fulgor, como se os houvesse tocado nesse momento solene um raio da luz divina. Seu coração, como que dilatado pelas comoções que o sufocam, parece querer irromper das arcadas do peito. Sua fronte, calva e espaçosa, que parece selada pelo cunho do gênio e iluminada pela auréola dos predestinados, apoia-se nas mãos e pousa sobre o encosto do púlpito, como se vergasse ao peso das grandes concepções que lhe fervem na mente. Fim da sessão 36. Gravado por Rogério Maciel.